sequência no 25, decimal 10. Uno 888, solo 09, eu liberar a primeira direita, solo 1211. 219, a liberar 1888. 1211. 211, obrigado. Azul 4980 está autorizado a decolar, da 10, venta 080 graus, 07 nós. Autorizado a decolar aqui, sono 0, azul 4980. Nove meses, chama certo recife na frequência 125, decimal 45. 2545. Bônus 723, aciona a identificação da TV chegada a bônus para 4 pés, o ajuste no 013. Azul 4980 decolado aos 1 ano, chame o controle 120 decimal 8. 208, azul 4980. Controle Salvador, boa noite, azul 4980, cruzando 1500 pés. Azul 4980, contato radar decolagem, Super 350, via saída PUC. Via saída PUC, nível 350, azul 4980. Bolo 170, sendo identificação dessa via chegada máxima do nível 050. Descida 2500 pés, 1013, reposta nave estabilizada em nave da 1013, 178. Azul 4980, vou direto com o meu Fox 08. Com meu Fox 08, Azul 4980. Metrismo 3, autorizado alinhar, decolar, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 09. Reduza para 2309, número 3 de aproximação. Já reduzindo agora, 2309. O 80 chama-se para o Recife, na frequência 125, decimal 45. É, 125? Decimal 45. 2545, azul 49, cara, obrigado, boa noite. Sando 366, estabilizado, campo à vista, Sando 3178. Sando 3178, torre 1, 18, decimal 95. Ou 1170, após o TAP, para 25000 pés, o ajuste no 013, autorizado o RNAV da pista 10. Após o TAP, vou terra Vitor 366. Positivo, conforme, para 510, após 510, está autorizado. Após a etapa, voo Terra Vitor 366. Após a etapa, 366. Piso 3669, compõe? Bom, no 1 7 direto Terra Vitor 369, você interfere com a decolagem em Salvador. Ok, então, etapa está por favor. Bom, no 723, reduza para 210. Reduzindo, 723. Salvador, boa noite, Janeiro 63, 13, saída da El. Oceania 6313, contato radar na decolagem, sul 4380 via saída da El. 380 via da El 6313. Autorizado, direto Ledo, você na M3 no 3. Ledo, obrigado. Salvador, são 3, 1, 7, 8, boa noite. Salvador, 3, 1, 7, 8, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0, graus, 1, 0, 1. Autorizado pouso, pistão no 0, são 3, 1, 7, 8. Voo 170, direto para a vírgula 366, descendo para 2500 pés. 2500 pés, voo 3, programa para pós, pelo voo ao Serra Vitor 368, com ajuste no 0. Pelo 368, certo. M313 autorizado direto ao Mótima. Ótimo, M313, obrigado. Sete oito, solos 2 direito, 209, solo. 209, solo, 7. 723, vamos para as posições 3 horas, 1 milhas, o banco 732 da companhia, a 1 milha para o Serra do 362, o senhor será, seguirá com o número 2. Estamos na terra todos, é de 368, 100 e... 100 agora. Salve Salvador, está no 3, 1, livrou a Golf. Salvador, no 868, 100 e Alfa, boa. Foi no 868, essa identificação dessa via, chegada Mário para o nível 050. e a chegada Mari para o 050, com 868. O voo está estabilizado, confirmando mais uma vez a frequência da torre? Voo no 170, a torre na frequência 118.95. 95? Termo 118.95. 95. 723, desça para 25.00 peso, ajuste no 013, após a reduzida 368, a reduzida 366 para a RNAV da 50. Ok, 100 mais 4 milhas, temos condições de aprovar o 366, dando a separação para nada a frente. Gente, já presente autorizado já ser do 366, reporta no mesmo. Liga. Portal 023, qualquer identidade de Hubbock Arrival, descendo 4,000 feet, Canadian 013. Down 2,000 feet, Canadian 013, identity 063, Hubbock Arrival, Temple Down, 023. Acessando o pedal 723. Voo 1723, torre 118.95. Obrigado, boa noite. 6313, chama Centro Recife, na frequência 125.10. 25.10, boa noite, 6313. No 70, solo 27, livre à direita, chama 219, solo. Seu solo aos 28, livre à direita, corrigindo o solo 21, decimal 1. 21, obrigado. O 723 autorizado pouso, vento 100 graus, 8 mais, pistão 0. Ok, ali o pouso 723, está bem. Quando o vento, a velocidade? 090 com 8. Ligou por 1868. Possibilidade após Mari, Guarmas, Serra Vida 368, para que ele procedimento? Por 1868, mantenha o berço da chegada após ETAP, vou direto Serra Vida 366 para o Renato da Pismo Zero. Ok, após ETAP, voo 366, 1868. Boa noite, está 3858, boa noite, espera da nossa prova. 3258 da TAM, mantém a posição no ponto de pé. Será. Uno 723, solo 31, livre à direita, chama 21, decima 1, solo. Direita 211, 723, boa noite. Autorizado decolar, vento 100 graus, 8 nós, pista 0. Zero, 3858, autorizado alerta, mantendo 0. Alerta, mantendo 0, 3858. Da 3305, decola 31, no controle 120, decima 8. Chamarei, boa noite, tá? 3305, contato radar decolagem, subo quadro 330, via saída pouca. 330, via saída pouca. 0850 segue vivo ou 868? Confirmo. Após o SAP 2500 PES, hoje 013, reporta no Serraviso 366. Reparei 366, 2500, 33, 1866. Decola os 3-5, controle 1, 2-0, 1-8. 3-0-8, boa noite. Salvador, boa noite, Otan 3-8-5-8, confere na MOMO, continue. Otan 3-8-5-8, contato radar decolagem, suba via, saída MOMO, para o nível 370. 370-via, Otan 3-8-5-8. Voltou 3858, pode ir embora pra ti? Como é que você se repita agora? Azul 4959, autorizado, linha decolar 10, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado, linha feita, decolar, dá 10, 4959. Salvador, boa noite, 68, uma boa noite, 3 milhas para o 372. 1,500 feet, 10 to GNSS, runway 10, report, Sierra Vito 360. Expressive Genius Approach, runway 10, I told you, passing. Sierra Vito 366, a portion 023. 4959, decola os 39, controle 120, decimal 8. 1208, azul 4959. 1868, autorizado, pouso pistão no zero, vento 100 graus, 109. Livre pouso no zero, voo no 868. Torre, horário 500, próximo atrás, boa noite. Chama-se a decimal 425. 1, 2, 5, 4, 5, 3, 0. Oi, Salvador, boa noite, azul 4959, feitura da Coral. Azul 4959, contato radar decolagem, suba para 140 via saída coral. 140 via saída coral, azul 4959. Azul 274, uma boa noite. Se aproximando do ponto espera da 10, nossa escuta a partir de agora. Gente, azul 2774, mantém a posição. É, 2774. Azul 500, autorizado, né? Mantenha 10. Mantenha 10, 500. 3, Victor 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Rádio Portugal 023, continue approach, stand by for landing clearance. It is approach, stand by for landing clearance, at Portugal 023. Chama-se Centro Recife no 25, decimal 45. 2543, 2, 5, 8, 4. Salvador, o Bono 868, livrou na escuta um bônus. Azul 5001, autorizado a decolar, pistão 0, vento 100 graus, 109. Sente, livre decolagem 5001. Solo Salvador, voo Bono 868. Corre Bono 868, não obteve sucesso na frequência do sol. É um 211, desculpa, 211, ok? Ah, tá, isso não. Decola os 4-3, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0, decimal 8. Controle Salvador 5-0-0, no boa, boa noite. 0-0-1, contato radar decolagem, setor 3-2-0, via saída da EL. Via saída da EL, azul 5-0-0, no 3-2-0. Zulu 2774, autorizado Lima, mantenha o zero. Lima, mantenha o zero, 2774. Put line 023 on the ground at 46, link to the right and call 12 decimal 9, oh, correct, 12 decimal 1. 12 9, oficial 023, obrigado. Boa noite, posição. Quatro autorizado a decolar, 100 graus, 101. Autorizado a decolar, já azul 2774. Alô, Miguel, 023 EV21, Otávio Leão. Então, Alfa. Sinônia 212, a senhora identificação, chegada Mari, desse mantenha 50. Identificou, chegada Mari, 050? Afirmo, 050. 050, 62, 12. Ono 098, reduza para 250 nós, chegada Mari, desse mantenha o 060. 060, Mari. Azul 2774, decola aos 48, controle 1 no 20, décima 8. 208, barra do ultrapasso. Zero meio zero. Copiou? Controle, boa noite, 742774 azul. Azul 2774, contato radar saída coral, nível 160. 160, senhor de coral. Azul 5001, no voo ótimo. Ótimo, da presente, 5001. 1973, autorizado decolar, 100 graus, 109. Cidade está presente, Coral? Confirme. Está presente, Prode Coral? Autorizado, Jora Coral. Fazendo. Negativo. Sideral, decola o 5-2, controle 1-2-0-2-1-8. 3-0-8. Torre Sideral, 9973, boa noite. 9973, boa noite, contato radar, saída da Unido 360. 360, Porto Valeda. Ainda negativo, você dará 9973. Autorizado, Gera Toledo, 9973. Toledo, 9973. Será 9973, tráfego 2 horas 8 milhas. Rumo sudoeste, cruzando 0650, extensão 1-6-0, 1-7-2. 9-9-7-3-7. Azul 5001 no controle. Recife, 1251. 251, 5001. 001 no copião. Azul, 5001. M2-1-2, desça para 2.500 pés, o ajuste 1-0-3, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. M2-1-2, copiou? Prossiga, M2-1-2. Desça para 2.500 pés, ajustado em 1.013, reporte estabilizado, autorizado o procedimento. 2.500, 1.013, vamos lá estabilizado no RNAVE 1-2-1-2. 4, próxima ponte, Serra 1-0, pronto. 6212, pode voar o Serra Vitor 366? Autorizado. Grato, 6212. Controle o azul 49, pronto, solicita o nível 1-1-6-0, com o nível final. Do 4969, você encontra-se a 3 minutos para o limite da terminal, coordene com a Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 2-0-1, o azul 4-9-0-0. Senhora identificação, chegada a Mari, desse mantenha o 0-5-0. Antípice da chegada são 3600. Bono 098, sem restrições, desça para 2510, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2500, restrições, autorizado R9. Bom, 098, clear for takeoff, wind 100 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, runway 10, go 1098. Autorizado, Lima 10-0. Lima 10-0, 1-0-7-0. 1098, airborne 03, control 120.8. 1208, go 1098, thank you, have a good night. Hello, departure go 1098, passing 2500, book a departure, depart transition. Go 1098, clear via Puka departure, flight level 370. Must we maintain flight level 370 via Puka departure? Go 927, autorizado, final do procedimento aeronave. Reporte passando 368. Passando 368. Autorizado a decolar, vento 100 graus, 8 nós. Delta 0843 to line up and wait till runway 0. We are to line up and wait there, runway 10 to pass here as well. Sete final, procedimento RNAV, chame a torre no UF desse 195. 18, 9, 5. Boa noite, boa noite, 276. 9276, continua a aproximação, reporte passando 372. Portarei, 372. 170, contato radar, suba via Puca para o nível 370. Via Puca 370, 1170. Aeroporto 084, you are clear, Portugal for runway 10, wind is 090 degrees, 8 knots. Via Portugal, runway 10, Brasil 84. Bono 222, na chegada Mari, 225, tomar comprado. Bono 222, contato radar, desça via chegada Mari para 4 mil pés, que é legal na 0, na 3. Chegada Mari para 4 mil, na 0. Boa, né? Correction, go 1098, contact receipt, frequency. 125.45, enable 126.85. 125.45, enable 126.85, go 1099. Thank you, 79. 3398, after stop, fly direct to Serra Vito 366. After stop, fly direct to Serra Vito 366, and may we turn to 2500, jump 3398. Clear, 2,500 feet, current 81013. 1013, 2,500, jump 3398. Skyrope, I have 109, control 1208 now. 1208, Europa 084. Bye bye, Europa. Control, good evening, Europa 084, climbing 370. 084, climbing maintain flight level 370, Puka departure. Climbing maintain flight level 370, Puka departure, Europa 084. Yeah, Victor 366, are you clear for the approach? Jump 3398. Clear for approach, report established 3398. Report established 3398. 1170, passa nível 170, chame o centro em 12545, antena 12685. 12545, 12685.